Claro. Pode me chamar de sem vergonha, é que eu não consigo dizer não. Mas um dia de batalha. Se for da sociedade, conseguiu me deixar tímido. Tapa na bunda é carinho, me disse tá permitido. Tapa na bunda é carinho, sessão do dia, carrego do mundo. Sessão do dia, carrego do mundo. Ô fé, passa nada e nem vote, cabelinho tá aí, malato. Me deu a cara que não vale nada, tirou a roupa e ela pela na minha puxada. Caralho. Era uma vez, a novinha que fazia um bagatebol. Oh, aquele boquete tão gostoso, maravilhoso, que me deixava cheio de tesão. Ela sentava pro pai e me pedia, por favor, não goza não. E aí, rapaziada, mais um show do Cabelinho aqui na Lions, mais um show do Cabelinho em São Paulo. São Paulo, Zada, tá sendo foda. Vambora que nós não para, tá pra tudo. Que ela mostrava quando nós transava no verão. No alto da laje, dentro da base, em qualquer lugar. Mandíbula vai te levar, hein, cara. Tá bem. Vai, cara. Virei mala? Porra, muito. Show do Cabelinho, The Fidelis também, vou no teu show. Depois tu vai no outro meu. Tá. E é isso aí, já é, pô. Aqui, ó, vou tocar aqui, ó. Vou, mano. E eu, é. Da hora. Vou levar ele ali, vou levar o cadeiro. Aí, tipo assim, eu moro em Alphaville, mano, é um complexo de condomínio, tá ligado? Alphaville é um dos lugares mais, tipo, mais dinheiro aqui em São Paulo, tá ligado? E aí, mano, você é filho de jogador? Eu falei, não, mano, não sou, mano. Aí ele, então você é jogador? Eu falei, não, mano, não sou, mano. Aí falou, o que você faz, mano? Falei, sou rapper, mano. Aí o cara, você é rapper? Caralho, tipo, Jaziri, pá, é. Esse dia a gente tava aqui na galeria, tipo, os camarotes são uns bancos, tá ligado? Você pode subir lá nos bancos e ficar, tipo, dançando, tá ligado? E aí eu subi em cima do banco, tal, aí o mano chegou e me falou assim, ô, desce aí. Eu falei, mas desce por quê? Ele falou, é norma da casa. Então, tipo assim, branco pode subir aqui, que não é, é tipo, norma da casa deixar eles. Aí eu falei, mano, então faz o seguinte, mano, chama o cara que criou essa norma da casa e fala pra ele tirar nós daqui, que eu não vou sair, mano. O foda daqui de São Paulo, mano, é quando você sabe que você é preto, fudeu. Que aí você vai ser pra frentão, tá ligado? E você não vai deixar ninguém falar mais alto que você. E eu só assim, mano, eu sei que eu sou preto. Vamos dar uma olhada com ele hoje, Juninho. Comer um frango assado, com batata colorada e farofa. Aí, viado, você ganhou. Toma. Aí. Vou te filmar que eu ganhei um diamante ontem da Tiffany. Muito obrigado às lojas Tiffany. 78 mil dólares. Romão liquid, foda, olha a bunda daquela preta. Espera ela ficar de costa, vocês vê se nós aguenta. Ô, louca safada, não faz isso com os meninos gostosa. I'm hungry. Fazer comigo, pau, pau, pau. Vem, foi tão gostoso a gente relembrar. Cadê a mulher? Muito obrigado por ter vindo na minha mansão. Tamo junto. E rapaziadinha, só agradecer geral pelo carinho, todos os fãs, todos os DJs, aos MCs que fortaleceram as parcerias. Fé pra tudo. Conexão 021-011. Só a gente dessa conexão, uma mistura de amores de tesão. Te conheço na palma da minha mão. Vem que hoje anda tudo bom. E nós anda de novo, gostoso, mulher rebola.